Alfredo, limpo o carro, hoje é dia de balada, brilho no ar, alegria na rave do Morumbi, extra alucinógeno, marote drink na turma de escritório. A semana foi puxada no Joque de São Paulo, cavalo puro sangue, primeiro colocado toda noite, academia de manhã, natação, quantas reservadas pra saltar de avião, mansão, bela casa, papai paga, quatro empregadas, mesa sempre farta, se for bem na faculdade de presente, uma viagem, completei 18 e ganhei uma Ducati, passeio de jet ski, pular de asa delta, fazer compra na América, pousada em Ilha Bela. Convida as meninas, gira por minha conta. É dia de mesada, 4 mil por semana. Mais um drink, mais, mais um gole, mais, mais um copo, vai. Nem tô vendo mais. Nas luzes que brilham, que piscam e apagam, as batidas da casa, meu corpo abala. Me vejo no volante, sentido residência. É quase de manhã, puta dor de cabeça. Freio, embreagem, gata, a quinta, milhão na avenida. Acertei um ciclista. Tirei uma vida. Eu achei que fosse um boneco que estava pendurado no carro, porque o motorista dirigindo e tentando empurrar a vítima para fora do carro. Ele mais acelerava, tentava bater, atropelar os outros motoristas que estavam na frente. Daí eu pedi para eles que tomassem a chave do motorista. O motorista, na verdade, ele foi parado por vários motoristas, né? Que estavam aí na região, que se depararam aí com a situação trágica e imediatamente pararam ali o indivíduo. E as equipes da Guarda Municipal já contiveram um indivíduo ali dentro da viatura para que ele não tivesse nenhum problema de linchamento ou alguma coisa parecida do tipo. Vai ter o apoio aí da Polícia Militar para detectar qual que é o nível alcoólico aí do indivíduo. Mas a princípio, visivelmente dá para ver que ele estava realmente alcoolizado. No asfalto se mistura o sangue com óleo, pedaço de carne, ferro retorcido, lençol branco, combina a vítima, morte instantânea, chama o perito. Fuga do bafômetro, fugiu do fragante, capa do jornal, manchete da Band, alegou não socorrer, poderia ser linchado, se apresenta no DP, com seus advogados, filho grita o nome do pai, ganha braços, louvado IML, junta os pedaços, pobre sumariado, outro não fala, advogado que defende, família assessorada, a mídia quer ibope, entrevista aos parentes, se não tiver um choro, não ganha dos concorrentes, júri popular, tem um laudo médico, filho do papai, contém problema sério, julgamento cancelado, troca de advogado, é brecha da justiça, escolhe o culpado, os bastidores, negocia os seus valores, 20 mil pra viúva, já ameniza as dores, CNH vence da velocidade permitida, ciclista assume a culpa por andar na rodovia, dia de julgamento e indenização, semi-aberto, choro e indignação, populares faz protesto, doação de cesta básica, prestação de serviço, de cabeça baixa, arrependido e comovido, pela porta da frente, sem entrevista, foi pra casa, parentes não acreditavam, a mulher desmaiava, que na próxima esquina pode ser a sua vida, a 200 km por hora, na captiva, lamento pra família, mas um pai de família, que perde sua vida, fica na injustiça. Mais um filho sem pai, mais um que não volta mais, mais uma família desfaz, mais na placa Jack Joyce, na placa Jack Joyce, na placa Jack Joyce, na placa Jack Joyce, mais.